e vê se pares. Toma atenção, não perceba a reação. Eu não fiz com intenção, só queria esparcer. Saí da retina, nem sequer fui ver. Ou recitar cantigas, acreditas em amigas. Mas tu no fundo sabes que não há rapariga que me faça o que tu fazes. Eu sei que ligaste, mas eu não ouvi. A confusão era tanta, só vi quando saí. Vim logo para aqui, apesar de não ser suposto. A ansiedade era tanta só para ver o teu rosto. Eu sei que falhei, mas também que sou sincero. Espero que acredites quando digo que te quero. Estou aqui, mesmo que já seja tarde. Estraguei-te a surpresa, mas vou recompensar-te. Às vezes não sei o que pensar e acabo onde não devia. Sabia que ia falhar, isto é pura teimosia. Eu vou lutar por este sentimento. Não há como errar quando sentes cá dentro. Aproveitamos o momento, isso é um sim. Nunca mais me vou esquecer das 5 o'clock in the morning. Losing my head, losing my faith, losing my soul. Certo, certo, estava enganada.